MD Sal. Equipe MD Sal. DJ Lando. DJ Ivan Macedo. Sabes como dá valor, mas tu és minha rainha. Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, tu. Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, tu. Detona DJ, DJ Jonas. O mundo dá volta se olha eu por cima. Continuo apaixonado, mas agora pela vida. Com aquele seu desprezo, criei um drink irado. Mistura de cachaça e desapego. Eu tô solteiro, renovado. Tchim, tchim, tchim, tchim. Um brinde pra ela, tchim, tchim, tchim. Que não me ligou, tchim, tchim, tchim. E me deixou solteiro. Não sofro de amor. Eu solteiro, não sofro de amor. Pega o litro, completa sua dose. Copo pra cima, posição de virote. Prepara, prepara, mistura, mistura. Brigou, brigou. Pode resolver. Tchim, tchim, tchim, tchim. Um brinde pra ela. Que não me ligou. Me deixou solteiro. Não sofro de amor. Tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim. Um brinde pra ela. Ela que não me ligou, deixa eu solteiro. Caleguinho! Olha que o mundo dá volta se olha eu. Mas agora pela vida, porque ser desprezo, criei um drink irado. Mistura de cachaça e desapego, eu tô solteiro, renovado. Deixa eu solteiro, não sofro de amor. Tchim, tchim, tchim, tchim, tchim. Um brinde pra ela. E que não me ligou. Me deixou solteiro. DJ Jonas. É DJ Jonas fazendo a galera balançar. Jonas. Eu te quis, você não mereceu. Agora tá querendo, mas quem não quer mais sou eu. Sempre me ligava, segunda-feira, final de semana, tava na rasteira. Mas como diz o ditado, quem brinca com fogo, o dia é queimado. Você se queimou, hoje tá sofrendo. Tá provando do próprio veneno. Quando você me liga, como tá na minha voz, pra você ouvir. DJ Jonas, tocando as melhores só pra você. DJ Jonas, botando pressão. Eu te quis, você não mereceu. Agora tá querendo, mas quem não quer mais sou eu. Sempre me ligava na segunda-feira. Final de semana, me dava uma rasteira. Mas como diz o ditado, um dia queimado, fugido, cavalo. Cadê o cavaco, mano? Tá provando do próprio veneno. Quando você me ligar, eu vou botar o final. Pra você ouvir, a mulherada, tô na paz. Eu tô solteiro, você em casa, tô chupando. chupando o dedo, eu tô na paz, eu tô solteiro, você em casa, só chupando o dedo, é avião, meu perfeito Gino Rodrigues. Mais um maluqueiro da quebrada que tá virado, meu amigo Davidson. Depois das 11 já não penso mais em nada, só quer viver, meu amigo Renato. Vem. Eu quero desfazer, é o que me faz sentir prazer, é o que me faz enlouquecer, é o que me faz querer viver. Joga em cima e diz aê, solta esse cabelo, que hoje eu vim mais bagaçar nessa. Deixa o som bater, neném, até a polícia chegar. Se prende pra baixar, vamos pra outro. Só vê esse cabelo, neném, que hoje eu vim mais bagaçar nessa rua. Deixa o som bater, neném, até a... Meu advogado tá por aí? Bora, doutor Marcão! Quem tá na chuva, pra cima, olha nele. Se prende pra baixar, vai de motos. 7 de maio, grande vaquejada de Limoeiro. Uma das melhores do Brasil, vai ter o Pedrinho pra ação. Prepara, vaqueiro. Se pede pra baixar, vamos pra outro lugar. É pra tocar no paredão. DJ Jonas mixando ao vivo. E você me ligou querendo terminar. Acho que ia bater, mas acabou de se enganar. Seu jogo virou e quem tá triste é você. Eu tô feliz solteiro, eu tô mandando ver. Agora eu vou ter que desligar. O som tá meio alto e não tá dando pra entender. Só que não vai sofrer, não vai chorar. Queira me desculpa que eu tô repróximo, vai. Diz que eu tô livrinho na balada e ninguém me segura de cesar. Vira, pira, pira, pira, loucura, loucura. Diz que eu tô livrinho na balada e de cesar, zaba, zaba. Vira, pira, pira, pira, loucura, loucura. Arnaldo Gravações. Livre com safadão, safadão e vai. A solidão tá no modo avião. Aqui não bate não, aqui não bate não. Sua se acabou e a missão é fácil. O rodo eu vou passar. Agora eu vou ter que desligar. Isso também o homem não tá dando pra entender. Só que não vai sofrer, não vai chorar. Queira me desculpar, mas segue um áudio pra você. Vai! Livrinho na balada, ninguém me segura. Zap, zap, zap, loucura, loucura. Hey, DJ Jonas, vai no máximo, meu DJ. A gente brinca e separa, a gente separa e volta. Eu levo tapa na cara, eu que apanho, ela chora. Sempre rola uma DR, uma amiga fofoqueira, falando da minha vida, gente sem era nem beira. Mas eu não vivo sem você, e você não vive sem mim. Ela me conheceu, cachorro, se apaixonou por mim assim. Eu não vivo sem você, e você não vive sem mim. Ela me conheceu, cachorro, se apaixonou por mim assim. Eu apronto, ela perdoa, eu vou pegando todo mundo. Essa história é a dama e eu sou vagabundo. Eu apronto, ela perdoa, eu vou pegando todo mundo. Essa história é a dama e eu sou vagabundo. E a gente brinca e separa, a gente separa e volta. Eu levo tapa na cara, eu que apanho, ela chora. Sempre rola uma DR, uma amiga fofoqueira, falando da minha vida, quem sem era nem verá. Mas eu não vivo sem você, e você não vive sem mim. Ela me conheceu, cachorro, se apaixonou por mim assim. Mas eu não vivo sem você, e você não vive sem mim. Ela me conheceu, cachorro, se apaixonou por mim assim. Eu apronto, ela perdoa, eu vou pegando todo mundo. Essa história é a dama e eu sou o vagabundo. Eu apronto, ela perdoa, eu vou pegando todo mundo. Nessa história ela é a dama e eu sou o vagabundo. Novinha vem assim, pra fazer o aquecimento e descer devagarinho. É só tu se envolver, que o clima tá gostosinho. O clima tá gostosinho. É o rei do grau. O pandeiro tava quente. Devagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Desce novinha com a mão no joelho. Devagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Desce novinha com a mão no joelho. Desce novinha com a mão no joelho. Devagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Desce novinha, cala a mão no joelho. Eu vou convocar a novinha bem assim, pra fazer o aquecimento e descer devagarinho. É só tu se envolver, que o clima tá gostosinho. O clima tá gostosinho. Tá gostosinho, é o rei do grau. Do pandeiro e tava quente. Devagarinho, devagarinho, devagarinho. Devagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Desce novinha com a mão no joelho. Devagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Desce novinha com a mão no joelho. Devagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Desce novinha, mãozinha no joelho. É que não vou com a devagarinho. Vai descendo. Se não vejo o cara que tava. virou hotel. Vou dormir no banco de couro. Até nos falar. Para que bora, vamos beber. Que hoje eu tô na casa. Vamos beber, que o carro tá preparado. Se a bola do Homem-Aranha. Vai, vai, descendo até o chão. DJ Jonas, fazendo você dançar de verdade. Mais uma produção do DJ Jonas, a produção mais top da região. O meu carro virou até. Vou dormir no banco de couro. Tento salvar. Lidim Jonas, botando pressão. Chegou cheio de avião, gordinho deu pressão. Quem sabe canta o quê? DJ Jonas. Para que é? Cheio. Marujo. Vai, vai. Ele não chama ela de linda, nunca leva pra jantar. Chegou cheio de avião, gordinho deu pressão. Cinema, deixa apontar. Chega o chanelinho, gordinho da pressão. Vai, é bom, é bom, é bom, é bom. É muito bom. Ele não chama ela de linda, nunca leva pra jantar. Pergunta do seu dia, e como ele está. DJ Jonas, detona DJ. Equipe MD Sound, a top da região. Essa é original. Avisa que meu orgulho que a minha saudade que eu vergonha. Só por dias que mais um bom dia bom. Ainda te amo, mas hoje o ainda valor. Te amo muito bom. Que passa, eu tenho certeza. Tudo vai girar. Ainda nessa vida, você vai me pagar. Oh! Só por dinheiro, essa cama já morro de amor. Só por dinheiro, essa cama já morro de amor. Avisa aí pro teu orgulho que a minha saudade. Essa cama já morro de amor. Ainda te amo, mas hoje me dá valor. Sou muito fã. Não adianta faz tempo que passa. Eu tenho certeza, tudo vai girar. Ainda nessa vida, você vai me pagar. Sopro de essa cama já morro de amor. Sopro de essa cama já morro de amor. De amor. Jonas pra detonar e sacudir a galera. Vamos nessa, DJ Jonas! Chama a mulher que tá do teu lado pra dançar agora, rapaz. Chama ela pra dançar agarradinho com você aí, rapaz. Eu tô virado, já tem uns 3 dias. Tô bebendo o que eu jamais vivi. Eu vou falar o que eu nunca falei. É a primeira e a última vez. Eu sosseguei. Ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro. Eu sosseguei. Quer curtir balada já tem seu. Ficar em casa amando inteiro. Dividir comigo o seu brigadeiro. E nessa vida agora somos dois, três, quatro. A partir de hoje eu sou um homem de uma só mulher. Arnaldo Gravações. Eu tô virado já tem uns 3 dias. Eu tô bebendo o que eu jamais bebi. Eu vou falar o que eu nunca falei. Tá em todas, última vez eu sosseguei. Ontem foi a despedida da balada da Douglas Ravel. Eu sosseguei. O que eu tava procurando, eu achei. Cris, Cris, eu achei você, Cris. Se quer cinema, eu sou par perfeito. Quer curtir balada, já tem seu parceiro. Eu vou ficar em casa amando dinheiro. Dividir comigo, o nome é Safadão, mas eu sou diferente, tá? Agora, agora somos dois, três, quatro. Quantos você quiser. The best DJ Jonas. DJ Jonas. Mas ela só acredita que é eu sempre fui um cara chato e nem sabe como tamar. Quem sabe vem daí? Dale, DJ Jonas! Que cê não conta, e cê não conta. E que você pagou a conta, e cê não conta, e cê não conta. Quem me chora escondido, e cê não conta, e cê não conta. Que pediu pra voltar comigo, e cê não conta, e cê não conta. O que você Barreira Produções, Reaviões e Poço das Trincheiras. Para ET, fala pra ela que o fim de semana foi bem melhor, foi? Oh. E voltou a sorrir, porque estava assim. Mas elas acreditaram que era de nós, que ainda estava comigo. E que eu sempre fui o caixa, e sabe como tá. Achou a conta, e cê não conta, e cê não conta. E ainda está lá escondida, e cê não conta, e cê não conta. Pediu pra voltar comigo, e cê não conta, cê não conta. Cadê que foi, eu boto a onda, e cê não conta. O Vague não pagou a conta, e cê não conta, e cê não conta. E ainda chama lá escondida. Vamos nessa, DJ Jonas! DJ Jonas, pra detonar e sacudir a galera. É na vaquinha, dá pro bar. E na baia dessa carrasco, na cama eu só cruzo. O uísque, red, pull e você enche de dinheiro. A galera, e na balada do vaqueiro. Eu tô em Afonso Cunha, é Maranhão, é da